Primeiro. Segundo. Gente. Vamos de novo. Na Bahia, independência. Sejamos independentes do mundo, independentes de Cristo. Amém ou não? 2 de julho de 2017. Essa e outras ministrações você pode ouvir lá no site www.vidanovaitabuna.com.br. Tem uma irmã nossa lá do Canadá que reclamou do site, que estava fora do ar. Mas Patrick, como sempre, com um trabalho tão excelente dele, disse, não, meu pastor, foi a licença, como é o nome? O valor, o domínio, mas já pagamos por 2 anos, viu, gente? Então, tá mais 2 anos aí de site para a gente poder estar compartilhando as ministrações. Muito feliz, tem muitas pessoas que têm acessado lá. Vou aproveitar para dar um beijo ao povo lá de Portugal que está ouvindo, do Canadá que está ouvindo, do Acre e de outros lugares aí do Brasil e do mundo. Amém ou não? Diz assim a palavra de Deus em Mateus 27, capítulo 27, versículo 32. Deus te abençoe, não falte antes para te servir lá e para te chamar. É assim, irmão, pastor é assim, tá vendo? Vai servindo, daqui a pouco é ele que está aqui, mandando na gente. E quando saíram, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Como eu vou pregar expositivamente o texto todo e não vai dar tempo hoje, vamos orar. E depois a gente vai lendo e ministrando. Amém? Feche seus olhos aí, ore comigo, ore por mim. Fechar o olho não é obrigação bíblica não, mas ajuda muito, né? A concentrar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra poderosa, que tem o poder de separar alma e espírito, tem poder de separar o que é do nosso corpo físico, da emoção, da cognição e aquilo que é espiritual sobrenatural. Que nessa noite possamos ter um tratamento tanto físico, com curas físicas, curas emocionais, curas na alma, mas principalmente a cura espiritual. Nós precisamos comer da tua palavra, porque é pão do céu. E que em nome de Jesus essa palavra traga vida para nós. E nós possamos ter a consciência de que o poder do Senhor vem com a palavra para que possamos cumpri-la. Que nós não a levemos como uma palavra logos, como uma palavra natural, mas possamos assimilar do teu poder para ser uma palavra rema, uma palavra que transforma a vida. Faz isso aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja cura, que haja, Senhor Deus, a mão poderosa do Senhor a arrancar aquelas raízes de amargura do nosso ser. E que o Senhor plante em nós a esperança da glória. Plante em nós a fome, a sede do teu Espírito Santo, de fazer a vontade do Pai, de ser semelhantes a Jesus. Faz isso conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje eu não vou ser breve. Mateus 27, 32. E quando saíram, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos constrange. Não é um constrangimento negativo, não é um constrangimento nocivo, mas é aquele constrangimento, sabe, Paulo, que você é colocado diante da situação e Deus fala, agora é hora de me honrar. Aí você diz, agora não, Senhor, porque agora você pode me prejudicar. Aí ele diz, é agora, você está bom, Senhor. No seu caso, acho que você já disse de primeira, tá bom, Senhor. Mas às vezes eu digo de segunda e de terceira. O Espírito de Deus, ele nos persuade, ele nos envolve em amor para que nós possamos levar a cruz de Jesus. Simão, Cirineu, estava passando, e tem muito folclore sobre ele, pouco se fala na Bíblia sobre ele. Mas eu não quero falar sobre ele, quero falar sobre algo que é em comum entre nós e esse homem que estava passando. Ele estava tocando a vida dele, ele talvez estivesse indo ao mercado ou ir trabalhar. Ele não foi ver a crucificação de Jesus, ele estava passando. O texto dá uma ideia de ser ocasional a passagem dele, vocês concordam? e chamando o constrangeiro a levar a cruz. Nós estávamos passando pela vida. Nós estávamos cuidando das nossas casas, dos nossos filhos, dos nossos problemas, dos nossos trabalhos. De repente, o Espírito Santo de Deus nos constrangeu a levar a cruz. A gente não estava preparado, a gente não estava pronto, a gente não estava querendo, a gente queria deixar para depois. Ou então, a gente até achava que já estava querendo. Mas o Espírito Santo de Deus, que é quem convence da justiça, do pecado e do juízo, constrangeu você a levar a cruz. A Bíblia diz, aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Ele faz isso conosco o tempo todo. Ele não nos engana. Embora nós nos enganemos muitas vezes a respeito da ação do Espírito Santo. Nós achamos que o Espírito Santo vai sempre nos proporcionar alegrias, gozo, dons e só isso. Só que a palavra de Deus, logo no comecinho do ministério de Jesus, o que diz? Que o Espírito Santo o levou para o deserto, para ser tentado. O trabalho do Espírito Santo é doce e poderoso. Dizem que em Dubai, de vez em quando, tudo fecha, porque começa uma brisa quente e alguns grãos de areia começam a invadir a cidade e eles começam a fechar tudo, porque de repente vem uma tempestade de areia que não respeita os sheiks árabes, não respeita os arranha-céus, não respeita o dinheiro que eles têm, vem para a cidade. Assim é o Espírito Santo. Ele tem uma obra, ele vem e sopra de onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Mas de repente o Espírito Santo constrange você a levar a cruz. Não diga não. De repente estavam ajuntados e um som como de um vento impetuoso veio e encheu a casa e eles foram cheios do Espírito Santo. Tudo que eu quero é o de repente do Espírito Santo me constrangendo a levar a cruz. Para o que você estiver fazendo. Pega a cruz e continua. Porque não há uma glória maior. Imagina se você estivesse lá, Juliano, na Palestina, o seu Senhor crucificado, e chamasse você e falasse, pega um pouco a cruz dele. Não seria uma honra? Não seria uma glória? Então faz isso lá na Batista. Faz isso lá na caixa. Faz isso lá no consultório, faz isso lá no trabalho, faz isso na casa. Eu acho que um dos lugares mais difíceis de nós levarmos a nossa cruz, e o Espírito Santo nos constrange constantemente para levarmos a cruz, é em casa. Gente, Paula está lá cuidando da família dela. Meu Deus, vocês merecem um Oscar toda semana. Um Oscar, não, vocês merecem um Oscar todo dia. Como é que pode? Gente, quanto mais você lava o prato, mais parece que brota o prato. Brota? E eu que uso todos os pratos, depois os pratos menores, os pires, bebo água nos copos, nas canecas, nas xícaras e depois no pires. Eu decidi que não vou fazer mais isso. Eu vou sujar e lavar, porque estou tentando arrumar aquela casa. E como é que você lava a roupa e você lava a louça e você cuida da limpeza e do bom estado e funcionamento e faz comida? Gente, eu sei que não quero menosprezar o serviço feminino a isso. Pelo amor de Deus, a mulher é muito mais do que só isso. Mas vou te contar, tem que ser muito crente para levar essa cruz. É uma honra? É. Mas que tem que ter do Espírito Santo? Tem. Então não consegue não, minha filha. Vem com essa historinha de que a gente pensa que casou já é marido, já é esposa. Conversa. Foi ordenado, já é pastor. Aonde? Tem um pai, tem um nome da identidade, é filho? Não! Eu fui lá ver Dani hoje. Na verdade, eu fui almoçar com o Josi, né? Eu aproveitei e eu apacentei duas ovelhas com uma cajadada só. Com um cajado só. E aí fui lá, Josi está lá, sogra maravilhosa. Tem gente que fala mal de sogra. Não pode falar mal de sogra. Porque existem sogras e sogras. E aí eu fui lá e eu vi Fabrício, rapaz, babando aquela criança, né? Botou para rotar, a minha menina já tinha rotado, ré-arrotado, eu estava com fome, ela lá no peito dele. Aí eu digo, isso aí, isso é ser pai. O Espírito Santo nos leva a ser. Amém ou não? E a gente fica achando que o Espírito Santo só quer levar a gente a ter. Ah, Espírito Santo, se eu tivesse tal coisa, eu seria tal coisa. Se eu tivesse uma empresa maior, se eu tivesse uma igreja maior, se eu tivesse uma mulher melhor. O Espírito Santo te leva a ser. A ser. Amém ou não amém? Lá em Tiago diz, 1, 2, se não me engano, ou 2, 1. Tenha como motivo de grande gozo passardes por várias provações. Porque, se você for aprovado, leia aí, Juliano, por favor. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Aleluia. Então é tribulação, perseverança, perfeição. A tribulação, poxa, não tem outro jeito de ser perseverante, de ser perfeito, não? Não. Então, como é que eu vou ficar feliz se eu estou na minha vida lá caminhando, estou lá cuidando das minhas coisas, de repente me constrange a levar uma cruz, que eu não tenho culpa dessa cruz? Oh! Lê do engano. Jesus não morreu por causa dos pecados dele, não. Ele morreu por causa dos pecados de Simão, de Patrick, de Zaira, de Chateau, de Tiago. Então, quando ele chama você para levar a cruz, é uma honra. Na escola, você não pescar, você não ficar olhando pornografia que os colegas olham e levam no WhatsApp. Você, isso é levar a cruz. Isso é honra, isso é glória, isso é alegria. Isso deve encher a gente de gozo. Então, eu vou te contar uma coisa. Eu imagino que esse rapaz depois se tornou discípulo. Porque é muito marcante você poder carregar a cruz. Embora fosse só uma cruz de madeira, mas convenhamos, irmãos, ele deve ter olhado para aquele olhar irresistível de Jesus. É a gratidão de Jesus enquanto ele carregava um pouco a cruz. Então, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Ao invés de se reclamar da cruz, pega a cruz, carrega a cruz, glorifica o Senhor enquanto você leva a sua cruz. Amém ou não amém? Primeiro, nessa caminhada de Jesus, nessa via cruz de Jesus, Jesus nos ensina, irmãos, a viver enquanto ele morreu. A lição de hoje aqui é a vida que pode vir da morte. Você pode repetir comigo? A vida que pode vir da morte. Diga mais uma vez, a vida que pode vir da morte. Há um tempo atrás, você vai ler aqui, você vai voltar na sua Bíblia, vai ver Jesus antes da prisão, Getsêmani. E você vai ver que Jesus, ele estava extremamente angustiado. A angústia era tão profunda que ele transpirou gotas de sangue, como de sangue. Eu sei o que é isso. A Bíblia não diz de sangue, mas como de sangue, porque a minha filha tinha esse fenômeno. Sofia, quando nasceu, ela passou muito tempo internada, ela sofreu muito na UTI. As especialistas dizem que cerca de 400 intervenções de dor é feito numa criança no estado de UTI. 400. Você imagina que é 400 manipulações dolorosas em um bebê recém-nascido. Então ela aprendeu que o ambiente é hostil. Ela aprendeu que o mundo é um lugar de dor. E quando ela ia tomar vacina, já maiorzinha, ela chorava tanto que sangrava o rostinho dela. A angústia era tão grande que ela sangrava o rosto. Estou tentando, gente. Agora. Vai melhorar. Então Jesus estava lá angustiado. Agora a pergunta que eu faço. Eu estava explicando isso para alguém esses dias. É tão legal você ensinar a palavra de Deus. Isso não é um privilégio dos pastores, dos presbíteros, dos teólogos. Isso é para todo crente. A Bíblia diz que todos nós devemos ser aptos para discernir a fé e ensinar dela. Então, alguém falando sobre essa situação de tristeza, poxa, mas será que um crente maduro, ele fica angustiado na hora de morrer? Eu falei, claro que sim. E aí Deus começou a me dar umas coisas novas que eu nunca tinha pensado nem lido sobre isso. E eu disse para alguém, na situação da morte da minha cunhada, e perguntaram se ela estava aflita. Eu falei, deve ter tido a aflição normal de quem está para morrer. E aí a gente logo pensa, talvez os crentes muito espirituais não fiquem aflitos na hora de morrer. Porque afinal de contas são tão espirituais. Ô, irmãos, eu acho que a gente vai comer muito arroz com feijão para ser espiritual que nem Jesus era aqui na terra. Agora você imagina Jesus, vamos pensar aqui comigo. Jesus, o único ser que existia antes de nascer. É o único ser encarnado. Ninguém existia antes de nascer. Nós passamos a existir enquanto corpo, alma e espírito na concepção. Amém ou não amém? Jesus, que já existia de eternidade em eternidade, ele nasceu, se esvaziou, né? Aí foi gerado pelo Espírito Santo enquanto corpo humano, na barriga de Maria, e cresceu e tudo. Ele que sabia o que era a eternidade, sabe perfeitamente o que é o outro lado, além da vida. Irmão, se tem alguém que sabe mais do que Jesus? Claro que não. Então ele veio de lá da eternidade, veio para essa dimensão temporal, e estava prestes a voltar para o Pai. Por que aquela angústia? Aí vocês dizem, a angústia é porque ele ia receber os nossos pecados. É verdade? Sim. Mas não só por isso. Sabe por quê? O próprio texto diz que ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse método, essa estratégia, essa forma que eu vou ter que enfrentar por causa que nós combinamos para salvá-los. Então, irmãos, não era só os pecados que Jesus ia receber que fazia angustiado, é porque ele ia morrer. Então, não se sinta culpado quando você fica angustiado por causa de alguma situação. Isso não é pecado, não. Você é humano, amém ou não? Agora, a Bíblia diz que ele orou e os anjos do Senhor o consolaram. Amém ou não? Então, imagina o que é você. O Senhor, o Senhor da vida, sabe que é a eternidade, veio da eternidade, ia voltar para a eternidade, mas a morte o angustiou. Mas ele sabia que o grão, se não morrer, ele não gera outros. Não foi isso que ele ensinou? Foi. Então, você escolhe, ou você continua sua caminhada, sua vidinha, com seus horáriozinhos, com seu cartão de crédito, que paga, não paga, né? Com suas contas, com seus problemas, e vai, aí você vai andando, rodando, e aí o Espírito Santo diz, leva a cruz, não tenho tempo para isso, não, estou ocupado demais, Para resumir, Jesus, que mesmo sendo Deus e sabendo que seria experiência de morte, ele escolheu passar pelo que o Espírito Santo o auxiliou em todo o seu ministério, ele preferiu passar, inclusive ir à cruz, porque como dizem Filipenses, ele precisava passar por isso para poder voltar e sentar ao trono, e voltar ao trono, e receber o nome que está acima de todo nome. Então vamos parar de olhar a cruz como uma coisa exclusivamente ruim? Vamos parar de olhar o que é a cruz? Viver uma experiência ao molde de Cristo. Ser esposa tem um pouco de cruz, porque tem um monte de coisa em ser esposa que você só vai conseguir fazer pela ação do Espírito Santo, pela sua obediência. Está casada em si não é a cruz. Está casada e se comportar como uma esposa influenciada pela pessoa de Jesus, isso é uma cruz. Ah, por que eu vou escolher então carregar uma cruz? Joga fora. Não joga, porque a nossa jornada aqui é carregando a cruz. Ah, pastor, isso é muito ruim. Não é muito ruim, é maravilhoso. Porque a nossa satisfação, a nossa glória está nisso. Uma vez eu estava evangelizando lá em casa, lá em Salvador, num núcleo, tipo um núcleo que tinha lá, e aí foi engraçado porque eu falei assim, no final eu geralmente fazia o apelo que queria receber Jesus, né? E eu, na hora que fazia, falei, não. Eu falei muito, eu acho que tinha falado muito do amor de Deus um dia, aí eu decidi fazer um negócio mais difícil. Eu disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês receberem Jesus agora, a partir de agora, nunca mais, as alegrias de vocês vão ser as mesmas. Vocês vão ter muito mais alegrias e a vida de vocês vai fazer muito mais sentido. Mas não vai ser mais do jeito que era antes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu fiquei recomendando a eles como era diferente. No final eu falei: vocês querem ainda assim? Eu acho que não teve uns corajosos lá que receberam Jesus. Então, primeiro, a morte que traz a vida, ela é uma caminhada que pelo Espírito Santo você é constrangido a viver levando a cruz, e isso não é uma vergonha, isso é uma honra. Na verdade, isso é a maior honra que nós temos. Eu não quero ser um bom marido, eu quero ser um bom marido ao modo de Cristo. E isso vai me obrigar muitas vezes a carregar a cruz enquanto marido. Amém ou não? Eu não quero ser só um bom funcionário, eu quero ser um bom funcionário ao molde de Cristo, como Paulo falou, sirva aos seus patrões como serve a Deus. Claro, não ferindo a palavra dele, de Deus. Isso é muitas vezes carregar a cruz da empresa. Eu quero ser um empresário ao molde de Cristo. Logo, eu vou ter que muitas vezes carregar a cruz para poder glorificar o nome dele. O Espírito Santo sempre vai lhe lembrar e aplicar a palavra de Deus à sua vida, dizendo: é hora de cruz. Você vai dizer sim? Diga amém. Pelo menos alguns vão. Quer mais? Diga amém. Amém ou não? Primeiro, a morte que traz vida nos leva a cruz. Segundo, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, se você for em Israel, você vai ver lá que tem uma caveira mesmo assim na pedra, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Quando você chegar perto do lugar, do momento de viver a cruz, de viver o evangelho, de abrir mão da sua vontade, crucificar a sua carne, morrer para o mundo para nascer para o Senhor, a palavra de Deus diz que aquele que ama a sua vida terrena, perdê-la. Mas aquele que a aborrece, esse achará a vida eterna. Aí a palavra usada é para Zoe, vida de Deus. Então seria assim, aquele, porque a Bíblia geralmente fala vida e vida, a gente fica meio confuso, né? Mas é assim, aquele que aborrece a sua vida, e a palavra para vida terrena, esse achará a vida Zoe, que é a vida de Deus em grego. Amém ou não amém? Segunda coisa, Jesus então caminhando para a morte, no lugar da caveira, imagina ele chegando e vendo assim, vai ser ali. Aí eu vou ser crucificado. Aí ele, olha o que diz. Chegando no lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele provando não quis beber. O vinagre com fel é foi até uma certa misericórdia, digamos assim, dos soldados, se foram eles que deram, porque é uma espécie de anestésico. Provavelmente foi mirra que usaram como fel. E segundo os estudos arqueológicos, a ideia é, isso é um ponto pacífico, né, entre os estudiosos de teologia e de arqueologia bíblica, essa mistura, ela dá um torpor, ela dá uma anestesia. Convenhamos que o vinagre mal feito dessa época ainda tinha algum teor alcoólico. Então a ideia era Jesus ficar entorpecido, para não ter que sentir tanta dor. Cuidado. Cuidado com esses lenitivos que o mundo traz para você. De dizer assim: não precisa ser tão espiritual assim. Para que ser tão crente? Para que você viver esse negócio de cruz? Que nada, Jesus nos chamou para ter vida. E vida em abundância. Irmãos, a vida que Deus dá é depois que você passa pela cruz. E a vida é nele. Cuidado, porque você lembra do jovem rico? Ele dissipou tudo e de repente ele foi promovido. Ao quê? Agrobusiness. Agora ele era empresário dos porcos. Meu negócio é suínos. Talvez ele tenha ido na feira, e aí viram ele menos mal do que estava, né? Ah, você está aqui ainda, você não tinha acabado com tudo? Aí ele pode ter dito assim: não, agora eu estou no agronegócio, agora estou cuidando de suínos, né? Estou nessa agora, nessa pegada. E aí estou lá quase um sócio do fazendeiro, né? Cuidando dos porcos. Então, vou continuar um pouco mais por aqui. Irmãos, quando o dono da fazenda falou, vai cuidar dos porcos, ele devia ter corrido e voltado para o pai dele. Pode ver, pode sondar o seu coração aí, pode imaginar se isso não já aconteceu e que o Senhor te livre disso acontecer, mas é muito comum no caminho da cruz, quando você começa a ver que está chegando a hora de glorificar Jesus com a morte na sua vida, morrendo, pisando na carne, não se defendendo, abrindo mão do seu status para viver o evangelho, e aí vem uma possibilidade de um refresco. É o namoro que está indo bem, não, a gente está no Senhor, mas aí dá vontade de fornicar. Não, a gente vai casar, a gente já é um do outro. Vinagre com mirra. Já é tão difícil ser santo, né? Então deixa eu correr a mão mais aqui na minha namorada, só mais um pouquinho, porque a gente não vai fazer sexo não, mas deixa eu curtir mais, eu vou curtir, ela vai me curtir. Não, não vai ter um sexo assim não, vai ser só... Não, isso não é legal, mas também não é ilegal. É um jeito assim que não é muito ortodoxo de mexer com dinheiro. O diabo, ele sempre vai nos tentar entorpecer, tirar a gente do foco. A Bíblia diz que ele estava passando e ali tinha já o lugar que ele ia morrer. Ele disse a Pedro... Como que eu vou abrir mão de viver aquilo para o qual eu fui chamado, eu determinei? E aí, Tomé disse, então vamos para Jerusalém morrer com ele. Acho que ele foi irônico, Tomé, porque Tomé era meio incrédulo, né? Pode dizer isso? Se está comigo, diga amém. Primeiro lugar, receba o constrangimento do Espírito Santo. Carregue a sua cruz, não negue a Jesus, siga Ele, porque nisso já está a sua recompensa. Nisso já está a sua recompensa. A honra que é você carregar o nosso estandarte, que é a cruz de Jesus, irmãos. Tem honra maior, não? Segundo, não receba o entorpecimento, não receba a estratégia do mundo, o jeitinho do mundo, não! Seja fiel ao Senhor. Por que que a gente acha que porque a gente faz um monte de coisa certa, a gente tem o direito de fazer algumas coisas erradas para não ficar tão difícil? É aí que muitos caem. É uma piadinha pornográfica. É uma olhadinha na internet. É uma grosseria com a esposa. Não, mas eu sou provedor. Eu boto comida dentro de casa. Será que não posso sair do salto de vez em quando? Ela é muito mimadinha. Às vezes tem que dar um grito nela mesmo para ela se pôr no lugar. Em que a sua vida fica mais fácil quando você desvia do caminho e se entorpece com essas bobagens, para não dizer outra coisa? Em que? Muitos crentes fazem com a mão, fazem com a mão, fazem com a mão, desfazem com os pés. Ah, irmãos, como é difícil você erguer um prédio. Mas bota 10 bananas de dinamite no lugar certo que desmorona todinho. Terceiro, versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Você lembra no proto-evangelho, lá em Gênesis? Quando o Senhor confrontou Adão e Eva e disse, o que houve? E aí eles... sem jeito, tiveram que admitir o que aconteceu, porque Jesus já sabia. E Jesus, a Bíblia diz que Deus os cobriu com a pele de um animal. O animal não ficou vivo, né, irmãos? Não tem, dá pra, ele não, a Bíblia não diz que Deus tirou o pelo da ovelha e fez um casaco. A Bíblia diz que foi a pele de um animal. Para isso, o animal teve que morrer. Ali já era um símbolo de Jesus como aquele inocente, que com a sua pele, que com a sua vida, cobre as nossas vergonhas. Interessante como de forma profética, de forma simbólica, de forma tão linda e clara, a gente vê como a Bíblia se explica, se explica. Alguém pode dizer, não quer dizer nada que Jesus, as vestes foram repartidas. Bem, gente, como é que não quer dizer nada? Até o profeta profetizou que isso aconteceria. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Apocalipse, o Senhor falando à igreja da Laodiceia, você é pobre, cega e nua. Eu aconselho que de mim você compre as vestes para cobrir as suas vergonhas. Quem cobre as nossas vergonhas é Jesus. Amém ou não? Quem corrige onde nós não conseguimos é o Senhor. E essa palavra é tremenda, sabe por quê? A verdade é, irmãos, que nenhum de nós, diante de Deus, está livre de ser condenado. Nenhum de nós, por mais que se empenhe, que se esforce, que se santifique, todos nós temos vergonhas à mostra. Mas a morte de Jesus o pôs nu lá para que as suas vergonhas pudessem ser cobertas. Amém ou não? A nudez de Jesus não foi à toa. Imagina o que é, gente. Meu Deus, eu lembro meu pai falando que ele é tão pudico, ele é tão vergonhado. E ele disse que ele teve um câncer no intestino, que o Senhor curou, glória a Jesus por isso. E ele disse, tio, foi tão constrangedor, porque eu já tinha preparado, né, a parte pubiana para poder fazer o procedimento. Chegou lá, a enfermeira disse que ela que tinha que fazer. Ah, filha, eu quase morri de vergonha. Agora imagina Deus nu. Gente, é amor demais. Agora, pense assim. O diabo, nosso adversário, e eu glorifico a Deus porque eu posso te falar isso. O diabo, nosso adversário, ele pega e diz assim, mas sabe como é, né? Perfeito, perfeito, ninguém consegue. Olha que conselho, né? Como é bonzinho, né? Esse negócio de... A Bíblia mesmo diz. Eu já vejo a serpente dizendo, citando a Bíblia. A Bíblia mesmo diz... Não seja demasiadamente santo. O que importa é a intenção do seu coração. Mas eu vou ver quando Jesus, com uma só palavra, derrotá-lo de uma vez por todas. Sai dessa lama, jacaré. Quando o diabo ficar soprando no seu ouvido e fala, não, eu vou buscar ser santo. Eu vou buscar ser puro. Eu vou buscar fazer, se acontecer comigo alguma coisa, vai ser um acidente. Não vou ficar com o pecado deliberado, não. Não. O que não der certo, o que acontecer, o Senhor vem e me cobre a minha vergonha. Mas eu não vou ficar expondo a minha vergonha, constrangendo o Senhor mais uma vez e ter que cobrir. Não, Ele por graça faz isso. Mas não useis da graça para dar ocasião à carne. E Jesus foi roubado as suas vestes e eles distribuíram entre eles. Que metáfora! As vestes de Jesus são distribuídas para cobrir aqueles que o mataram, que fomos os verdadeiros culpados pela morte dele. E ele nos cobre. Assim como ele disse adiante, Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. Não sei se vai dar tempo de chegar aqui hoje, nessa declaração dele. Você está aqui, diga amém. Então, não negue o constrangimento do Espírito Santo quando ele diz para você levar a sua cruz. Amém ou não? Quando você chegar no momento de glorificar o Senhor com alguma morte na sua vida, não se inebrie com o pecado. Não se inebrie com até o que não é pecado, mas tira o seu foco do que é de Deus. Não. Mantenha seu foco em ir para a cruz. Mantenha seu foco em viver o Evangelho. Mantenha seu foco em não desistir daquilo para que você for chamado. O pecado não vai fazer ficar mais divertido, não. O pecado vai fazer ficar mais difícil. Receba a cobertura que o Senhor tem para a sua vida. Você é imperfeito. Cheio de defeito. Mas o Senhor, por graça, quer cobrir as suas vergonhas. 37. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Interessante porque a cruz, ela sempre traz um testemunho. Às vezes a gente pensa que ninguém está vendo a nossa morte. Às vezes a gente pensa que ninguém sabe que a gente está sofrendo. Às vezes a gente pensa que ninguém, que vai ser só uma vergonha. Mas eu quero dizer para você que às vezes até da boca do ímpio vem uma declaração que fala o valor de você e eu subirmos à cruz. A Bíblia diz que se com ele formos crucificados, também com ele seremos ressuscitados, também ou não? Se com ele morremos e a morte dele foi de cruz, também com ele ressuscitaremos, amém ou não? E Pilatos mandou que se colocasse em latim, em grego e em hebraico a declaração: Jesus, rei dos judeus. Aquele INRI que a gente vê em alguns crucifixos católicos é uma abreviação de Jesus Nazarenos Rex Iudeorum, Jesus Nazareno, rei dos judeus, em latim. Eles resumiram com aquele INRI ali em cima. Mas o que eu quero te falar com isso? É que não se preocupe, não se preocupe. A sua crucificação, e quando digo a sua crucificação, é a morte para a sua carne e o viver do Espírito Santo. Porque a mentalidade, o pendor da carne é para a morte, mas a mentalidade, o pendor do Espírito é para a vida. A Bíblia diz que se você não morre, você também não germina, porque um grão, se não morrer, ele não germina. Você está comigo, amém ou não? Em cima da sua cruz, irmãos, tem uma placa que fala da sua missão. Você pode estar achando que você está sendo otário, você está sendo humilhado, que não está valendo nada subir nessa cruz, mas o próprio Espírito de Deus vai fazer com que quem olha para a sua cruz, quem olha para você crucificado, veja sobre você a missão, a sua missão e o porquê de você estar assim. Uma vez na faculdade, uma das professoras que mais embatia com ela, era quase um combate mesmo. Ah, ainda tem muito tempo ainda. Pode se espreguiçar aí que ainda vou demorar. Eu fui entregar um trabalho para ela, achatou, e falei: professora, que eu trabalho? E só estava ela na sala. Aí eu aproveitei e falei assim: ei, pró, eu tinha essa brincadeira. Te dou muito trabalho, hein? Aí ela ficou séria e falou: não, você não me dá trabalho. Aí eu fiquei calado para ouvir. E ela disse: eu admiro vocês. Aí, opa, pensei que ela me odiava, queria me matar. Eu admiro vocês porque nós vivemos em uma época que todos estão em cima do muro. Mas vocês têm posição. Yes! Em cima da minha placa, se Jesus é o rei dos judeus, eu sou irmão de Jesus, eu sou filho do Pai. Eu devo ser um aluno que não pesca na faculdade, que faça meu melhor trabalho, que amo as pessoas, que invisto em quem ninguém investe, que embora discutisse com os professores, eu os respeitava, eu tinha uma posição. Está tudo em cima, escrito em cima da sua cruz, Patrick. Às vezes a gente pensa: estou sendo um otário nesse trabalho, todo mundo me pisa aqui e eu queria poder dizer umas verdades para esse povo e só fico orando por eles, eu acho que eu sou um otário. Oh, irmão, tá, isso tem uma placa em cima da sua cruz, dizendo a sua missão, e as pessoas estão vendo, aleluia por isso, aleluia. E quem não vê, é porque o Senhor não abriu os olhos. Porque eu já ouvi tantos testemunhos na minha vida, na vida de outras pessoas, que a gente passa por essas situações humilhantes. Para eles, embora para nós seja uma honra, no final das contas, as pessoas dizem: não, mas eu vi Deus na sua vida. Não, mas eu vi que você tinha uma missão. Não, eu vi que você arriscou seu trabalho, mas foi por uma causa boa. Ninguém nunca me amou assim, nem os meus parentes. Isso está escrito numa placa em cima da sua cabeça. Recebe essa aí, Satanás. Amém ou não? É. Aleluia. Essa vida com Jesus é muito boa. Imagina isso, irmãos. E tem uma placa em cima da sua cabeça, quando o demônio encosta para fazer uma porcaria na sua vida, ele vê lá em cima da sua cabeça uma placa. Esse aí tem uma missão de curar casamentos. Ah, eu queria destruir o dele. Eu não posso encostar nele porque ele tem essa missão aí. Ah! Beijinho no ombro espiritual. Aleluia! Esse Jesus é muito maravilhoso. Você acha que Jesus não podia explodir aquela plaga, irmãos? Mas foi para isso que ele veio. O reinado dele não era de visível aparência. E até o ímpio, covarde do Pilatos, mandou botar a placa em cima da cabeça dele. Você não é otária porque você está levando a sua cruz com seu esposo. Você não é otário porque está levando a sua cruz com sua esposa. Você não é otário porque está levando a sua cruz com sua filha. Toda a sua oração é colhida nos odres do Senhor. E por cima da sua cabeça puseram uma placa. 38. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a sua cabeça, balançando assim. E dizendo, tu que destróis os templos em três dias, aqui já é outra coisa. Irmãos, imagine que você... Como é que você faz tudo direitinho? E você é medido pelos outros como se fosse só mais um. Você faz tudo certinho. Olha, você faz tudo assim, você parece um... Tudo bem, a gente não é perfeito, né? Mas às vezes a gente faz tudo para poder andar na linha. De repente, o que é que fazem? Bota você no meio dos salteadores. Aí a gente pira o cabeção, a gente resolve chutar a cruz, desistir do negócio de fé. Porque o que adiantou? Eu sou um marido fiel, chego atrasado em casa que eu estava trabalhando, minha mulher disse que eu estava com amante. Dou a vida por essa empresa, some essa quantia, disseram que foi eu que mexi. Sou obreiro fiel, faço o trabalho de Deus e olham para mim como se fosse um carnal. Calma. Quando colocam você no meio de salteadores, no meio de ímpios, às vezes a gente revolta até com Deus. Senhor, eu sou um servo tão fiel e o Senhor me botou nessa empresa que só tem ladrão. Só tem gente ruim, eu não entendi nada. O Senhor não me botou lá no bloco dos crentes, daquele povo Bíblia, e agora eu estou aqui no meio desse estreva. Por que é que você acha que Deus lhe bota no meio das trevas? Para quê? Para brilhar. Eu vou dar um testemunho. Eu entrei lá na sala da faculdade, e aí... 50 pessoas, eu disse, ei, rebanho. O que é que Jesus me botou lá? É só para pegar um diploma? Claro que não. Me perseguiram ali, viu, gente? Eu acho que exagerei às vezes. Por exemplo, uma vez numa aula perguntaram, o que é que você acha que é uma mulher que faz o aborto? Aí eu comecei, muito impulsivo, né, meio Pedro. Falei, é um monstro! Ô, gente, como é que faz um negócio desse? Que falta de sabedoria, que impulsividade, que idiotice. Mas também tinha momentos bons, hein, irmãos? Não era só isso. E aí, de repente, fizeram uma brincadeira na faculdade. Fulana de tal, Ivete Sangalo, logo existo. Que era fã doida de Ivete Sangalo. Fulana de tal, alguma referência à maconha, não lembro qual era, logo existo. E a menina só chegava, ó. E foi essa que falou assim, Ti, desenha pra mim uma árvore aí bem bonita. Aí eu falei, claro. Agora assim, com as raízes, com as folhas, bem grande. Tá bom, desenhei. Chegou no outro dia, ela chegou, ó seu desenho, ó. Uma tatuagem que tomava as costas todas. Não, nada contra a tatuagem. A Bíblia diz que não devemos marcar o corpo de forma cultural, ritual. Mas a Bíblia também diz que Jesus é tatuado na mão, o Pai, com o nosso nome, e Jesus na coxa, com o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, quem sou eu para condenar a tatuagem? Se você é de menor, só faça com a permissão de seus pais. Se você é casado, só faça com a permissão do seu marido ou sua esposa. E não coloque nenhum texto que possa desagradar o Senhor. E se você quer ser missionário no Oriente Médio, não bote nada com o nome de Jesus ou cruz. Porque senão ali, ó, lhe matam. Se você passar por todas essas etapas, porque assim, irmãos, tem coisas que tem opinião pública evangélica, né? Mas quando você vai para a Bíblia... Agora, se você é de menor, só se a pai e a mãe liberarem, ok? E o senhor, pastor, deixa? Mas se o seu pai liberar, o que eu vou dizer que não? Agora, se você é pai e não quer que seu filho faça, fale comigo em off, que eu não libero ele. Mas vamos voltar. Aí, botaram lá assim, Tiago, creio, logo existo. Aleluia. Então, quando te botarem no meio de gente ruim, olhe para o lado. Tem gente para ser salva. Amém? Tem gente para ser salva. Você não foi colocado ali à toa, não. Olha para um lado. Vai ter alguém sempre que vai blasfemar. Mas vai ter gente que vai, você vai ser usado, Rafa, para salvar. Amém ou não, irmãos? Então, olha só, tá no meio de gente ruim. Eu andei tanto na linha, subi nessa cruz, carrego minha cruz, e de repente sou colocado entre um ruim, um torto, um aleijado, um... Não, desculpa, não foi politicamente correto. Entre um pior que o outro. E aí o que ele fez, irmãos? Vamos aqui comigo? E foram crucificados com ele dois. No outro evangelho que a gente tem o relato de que ele salvou um deles. E vamos se manter em Mateus aqui agora. Mas você sabe da história, não sabe? E Jesus olhou e um deles blasfemou. E o outro corrigiu. Você sabia que eu já vi isso? Eu estava no meio de gente treva, e um fala mal e o outro proteger. Já vi. Já vi isso. A pessoa diz assim, não, não, fala assim dele não. O cara é minha, é sério. Ele é meio doido esse negócio de Deus aí, mas ele é sério. Aleluia. E eu disse assim, hoje mesmo, brincadeira. Eu não disse hoje, mas disse, um dia estaremos juntos no paraíso. Aleluia. Essa vida com Jesus é muito boa. Entendeu? Porque você está no meio dos trevas, varão. Varoa. Para brilhar. E aí os religiosos sempre tem, né, gente? Ou raça ruim. E dizendo, tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, você dessa igreja aí que nem tem campanha, que nem tem oportunidade, que nem tem cortina, que nem tem cadeira com os presbíteros. Fica negócio de igreja em casa, discipulado. Não está vendo que esse negócio é fogo de palha? Você quer dizer que a igreja não é o prédio, que a igreja somos nós? É. Eu achei engraçado, Edinho, um dia estava recebendo os irmãos e falou assim, olha, se acostume aqui, porque aqui assim, aqui não tem nada. Aqui é só aquele púlpito lá mesmo, não tem cortina, não tem... Tem até que botar umas festas, né, irmão? Fazer aniversário da igreja, isso é bom. Mas não tem as campanhas, não tem as coisas assim. Aí eu achei muito legal. O Edinho falou, lá só tem Jesus mesmo. E... Se der para você, o que a gente tem lá é Jesus. Se não der, a gente... Não, boa. E tem um ar-condicionado, que nem sempre teve, viu, Marcão? Você não... Quem era do tempo aqui do ventilador? Tchaco, tchaco, tchaco, tchaco, tchaco, tchaco, tchaco, tchaco. Parece que tinha um dia que parecia que ia decolar a igreja naquele ventilador. O que é que a gente faz com o religioso? Tenha paciência. Você não é melhor que ele em nada. Sabe por quê? Você, às vezes, é tão religioso quanto ele, porque a sua igreja é uma igreja que não tem nada, só tem Jesus. Talvez você seja mais religioso que ele. Misericórdia para aquela igreja. Tem cadeira lá na frente. Culto a homens. Misericórdia. Por isso que eu gosto da Vida Nova. Lá todo mundo é simples. Lá meu pastor prega de tênis. Aleluia, glórias. Tudo religiosidade. A gente pensa que o assembleano que é religioso, né? Ô, irmãos. Às vezes a Vida Nova está mais religioso que o assembleano. Cuidado. Pule fora, em nome de Jesus. A gente é muito bom para ver defeito nas outras denominações, né? vai ver defeito. Se você for para o céu, vai ter um monte de católico lá. Eu vou achar bom. Você vai dizer, eles também? Vão ser salvo? Misericórdia! Oh, irmãos. Tudo vaidade. O Senhor tem misericórdia da gente, viu? E os que passavam blasfemavam. Vou dizer mais. Tem uma paciente minha que é espírita. Que tá, deve estar ouvindo esse áudio agora. Gente boa toda a vida. Se eu demorar de mandar o sermão, ela reclama. Diz, Tiago, cadê o sermão? Irmãos, eu não estou dizendo que a doutrina espírita salva. Claro que não. Agora, eu vou negar que são pessoas bem-intencionadas? Também não. Ah, pastor, é boa intenção, salva? Não. Quem salva é Jesus. E o que Jesus está fazendo no coração de um monte de espírita, de um monte de católico, de um monte de evangélico? Eu não sou ecumênico. De forma nenhuma. Eu creio no evangelho simples que está aqui na palavra de Deus. Amém? Agora, que eu vou te contar que é um povo que acha que tem Deus na barriga e é evangélico. Então vamos discernir as coisas de forma muito simples. Nós sabemos como cremos e nós cremos que só há salvação em Cristo, amém? Nós não cremos em Allan Kardec, nós não cremos que podemos falar com pessoas mortas, embora seria muito legal, né gente? A pessoa que é legal se a gente pudesse, mas a Bíblia não permite. O católico fala com os mortos, igual o espírita. Ele está mal intencionado? Não, ele aprendeu assim. Mas você pega a Bíblia todinha, o único texto que permite falar com o morto é um texto que foi acrescentado na Contra-Reforma Protestante. A Bíblia que era Bíblia até 1500, não tem nenhum texto que você permita falar com o morto. Só que aí o Rei Leão, se não me engano, o Papa Leão, se não me engano, na reforma, no concílio de contra-reforma, liberou que 7 livros históricos hebreus fossem acrescentados à Bíblia. E dentre esses livros, Macabeus, Judite, 1 e 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria de Salomão, entraram. E acréscimo de Daniel e Esther. E essa doutrina de reverência aos mortos, de oração aos mortos, só está nesses textos. É por isso que você nunca vai ver a igreja com respaldo bíblico fazendo oração a pessoas que, embora santas, já morreram. Simples assim, amém ou não? Vai deixar de amar ele por isso? Vai deixar de dizer que ele está buscando? Quem salva é você ou o Senhor? É o Senhor. Então a gente continua vivendo o que crê e amando quem está buscando em outro lugar. Amando, inclusive, com a coragem de falar a verdade que nos foi revelada. Amém? E aí, o Senhor brilhou, iluminou em volta. Sobre o Espiritismo, a Bíblia diz que ao homem só é dado morrer uma vez. E outro dia eu posso falar mais sobre isso, tá bom? 41. E da mesma maneira também, os principais dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, disseram: salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar? Se é rei de Israel, desça agora da cruz para que creamos. Muitas vezes vão mandar a você descer da cruz para crer em você. Você diz, opa, descer da cruz não combina com crer em mim. Você quer crer em mim? Crê em mim na cruz. Na prática. Você não é crente? Como é que você está doente? Como é que você está demitido do seu emprego? Você não orava para as pessoas serem curadas? E agora? Por que você está doente? Por que alguém que ora para estar curada pode estar doente? Alguns pregadores dizem que quem está doente está em pecado. Gente, tem pessoas que a gente ama fácil, mas tem pessoas que a gente se esforça para amar. E esses pregadores, eu me esforço para amar. Porque é uma ignorância bíblica tão grande. Bora para a Bíblia, embora. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, venci o mundo. Paulo pediu para tirar o espinho na carne, que dizem que eram desvios morais. Ah, paciência. Enfermidade. E aí o Senhor diz, não, minha graça te basta. Provavelmente fruto das surras que levou. Eram muitas. Inclusive o contexto é escrito em meio àquela solicitação dele para ver se era livrado de se apanhar tanto, né? Do latoeiro. Está comigo, amém ou não? Timóteo era bispo em Éfeso. Irmãos, na Coreia, para o cabra ser pastor, ele já começa assim, tem que jejuar 40 dias. Sem comer nada. Só tomando água. Senão nem ordenado. Olha aí, Chateau e Juliano, vão se preparando. Fico numa caverninha de oração, orando e gemendo. 40 dias. Aí a igreja abre. Se a igreja não crescer, demitido. Eu não cresci porque não trabalhou. Eles pensam assim. Perguntaram aos pastores brasileiros numa excursão que meu pai foi. Como é que vocês tratam disciplina, moral, sem adultério? Aí o cara ficou tão assustado. No Brasil tem isso? No meio dos pastores tem adultério? Ele ficou abismado com aquilo. Agora, se na Coreia do Sul é difícil ser pastor, imagine em Éfeso, há 2000 anos atrás. Igreja extremamente perseguida. E você diz, Jesus cura. O cara dizia, se não curar, não vou acreditar. Cadê? Tô, minha filha aqui está doente. Não tinha todo esse fundo metafórico que a gente usa hoje, não. Ou cura, eu não acredito. E eu já vi, e Deus, por graça, já me usou para ele fazer curas extraordinárias. Mas não é sempre que a gente ora que precisa ser curada. Timóteo era bispo em Éfeso e tinha uma doença no estômago. E Paulo instrui ele como ficar curado, como tratar medicamentosamente da doença dele. Então, se a gente for para a Bíblia, irmãos, não tem nada que garanta que nós, em todos os casos, vamos ter êxito em orar por alguém para ser curada. Amém ou não amém? A Bíblia em nenhum lugar garante que você vai ser rico. O que a Bíblia diz é que tendo o que comer e aonde você se abrigar, esteja satisfeito. Você pode até querer mais, trabalhar, fazer, não tem problema. Mas não blasfeme por você ter menos que... Por você não blasfeme como se tivesse menos do que isso, porque o que o Senhor garante para você é isso. Aí alguém diz assim, é, pastor, a verdade, a Bíblia diz que o justo, nunca vi o justo mendigar o pão. E isso era no tempo de Davi. Porque no tempo da graça, o crente pode ficar assim, precisando de alguém lá ajudar ele a dar o pão. Ah, pastor! Mas todo mundo fala diferente. Mas o que Paulo fala é que passou por perigo, fome, nudez e espada. E aí? No tempo de Davi, a salvação era testificada por prosperidade financeira. Mas no tempo da graça, não. Então, meus irmãos, você quer trabalhar, se esforçar, ganhar honestamente, dizimando, ofertando, investindo na obra, investindo em pessoas? Você ajuda alguém? Você sabia que tem crentes que ganham, dizimam, ofertam, mas não ajudam ninguém? Será que você não tem um parente, irmão da igreja, alguém que precisa de uma ajuda sistemática sua? Com certeza tem, irmãos. Ah, pastor, mas já é tão pouco. Talvez por isso, porque... Aí eu fico olhando para o Chateau fala, meu pastor, cuidado com o que você fala. O povo que fica com a mão fechada também não recebe. Às vezes tem parente precisando, gente. Não, já dizimo, já oferto. Que o Senhor nos dê graça para sermos generosos. Amém ou não, amém? Eu vou voltar aqui. Então, vão, quando você estiver na cruz, quando você estiver cumprindo o seu papel, quando você cumpriu o constrangimento do Espírito de carregar a cruz, quando você está lá e o Senhor está testificando o seu ministério, porque ele bota uma evidência sobre você de que é ele que levou você para a cruz, tipo a placa de Jesus. Os religiosos descem a madeira em você, você ama eles e ora por eles para não ser religioso também. Mas de repente, no meio lá dos ímpios, você brilha lá, mas aí vem alguém e diz... Você não é crente? Como é que está com crise no casamento? Eu acho isso interessante. Já estou terminando, gente. Vocês são muito pacientes. Semana que vem ou na outra semana a gente continua. Mas preste atenção, estou terminando, tá bom? Ó. Como que um crente pode ter crise no casamento? Primeiro, porque ao contrário do que os outros pensam, que eu acho engraçado, nós não somos etéreos, não. A gente não tem asa, a gente não voa. A gente é imperfeito, casou com a mulher imperfeita, casou com o homem imperfeito. A gente tem um monte de vaidade, a gente tem um monte de historinha da nossa vida. Gente, é um milagre um casamento dar certo. Olha, pense numa coisa, milagre é um casamento dar certo. Você pega uma pessoa que vem com um monte de tralha de uma família, parece que tem uma peneira, né? Passa tudo de bom, as tralhas a gente leva para o casamento. Não é? É a peneira da tralha. As coisas boas sumiram. Pega as tralhas todas, a peneira das tralhas, leva, aí ele, a mesma coisa, pega a peneira das tralhas, aí alguém diz, eu acho que é maldição hereditária. Irmãos, no sangue de Jesus, acabou a maldição hereditária. Pronto. Simples assim. Não, porque eu li um livro que a mulher quebrava o pé, a avó quebrava o pé, a bisavó pegava o pé, e a menina, no dia que foi casar, quebrou o pé. Deve ser um defeito genético. Ou não tinha convertido. Porque, gente, a gente não pode ser pragmático para a doutrina, não. Doutrina é feita pela Bíblia. Não se faz doutrina porque fulano, beltrano, lê um livro. Se faz doutrina na Bíblia. Amém ou não amém? Não, mas a Bíblia diz que por 7 gerações... Bora para o Velho Testamento. A Bíblia diz que o filho não embota o dente do neto. Como é? O que come a uva azeda não embota o dente do filho. Ele já conhecia a genética, ó, gente. Tá vendo? Aleluia, já conhece tudo, né? Então, vamos parar com isso, tá? Mas, por exemplo, na minha família, todos os homens eram adúlteros. Eu acho que não tinha nenhuma exceção. Gente, tinha vergonha daquilo. Eu acho que o único fiel era fiel o namorado dele, porque era gay. E aí eu olhei para aquilo e falei, poxa vida, eu não quero isso para mim, não. Isso trouxe muito sofrimento para mim. Crescer sem um pai é difícil, gente. Não é brincadeira, não. Dia dos pais. Aí ficava pensando. Corrida de saco. Não tinha um pai, né? É por isso que Deus me deu um pai tão bom depois, né? Para compensar. A minha juventude toda sem pai, praticamente. Mas aquilo doía tanto, irmãos. Quando era assim para fazer um desenho da família, eu não sabia o que eu desenhava. Eu não tinha mãe, não tinha pai. Tinha um tio que não era pai, mas era tio e vinha de vez em quando. Tinha uma avó que era tipo uma mãe, mas não podia desonrar minha mãe. Escrever. Era uma confusão, eu preferia desenhar um carrinho. Para aproveitar o papel, né? Faz falta demais. Eu falei, não, não quero isso para minha filha, não. Para meu filho, não. Eu vou casar, vou ser fiel à minha esposa e vou ser um bom pai. Teve um tempo que eu dava tanto Danone para a Sofia que eu acho que ela ficou alérgica. Todos os Danones que eu não comi na minha infância, toma, filha, tem que ser 3 por dia, 4 por dia. A menina ficou com a cara de Danone, assim, ó. Você sofreu? Eu também. O seu sofrimento lhe dá recurso para você parar com isso na sua geração. Você sabe o que é esse sofrimento. Você não tem que passar isso adiante, não. Só isso. E o Espírito Santo te dá esse poder. Confessa, abre o coração para alguém de confiança. Resolve, não vou reproduzir isso, não. Vou parar de historinha, de fantasia na minha cabeça. Vou parar de dar mais ouvido ao que eu imagino de negativo do que eu vejo no maridão que Deus me deu, aleluia. Ah, que nada. Você ainda me ama, diga amém. Glória a Deus. Eu estou terminando. Quando alguém dizer assim, você não é o crente, como é que você briga com sua mulher? Toma vergonha, vai orar, procura ajuda, procura seu pastor, procura seu discipulador, procura um terapeuta cristão. O que não dá é para você achar que não deu certo em você porque você não é perfeito. Sim, os crentes passam tribulações. Sim, os crentes passam dificuldades. Sim, os crentes às vezes escolhem casar com o marido chato. Ninguém lhe obrigou. Vai orar por ele agora. Os crentes passam por dificuldades financeiras. Esse ano eu já li uns 6, 8 livros de finanças. Estou quase especialista. Vou fazer workshop aqui. Ah, que nada. A gente vai trabalhando, ganha bem, aí gasta. E cartão, não sei o que, não vou parar para aprender esse negócio aqui. Comprei um cofre, cadê Jackson? Depois de ler um monte de livro, Jackson já tinha me ensinado isso. E aí, você ganha seu dinheiro, separa o dízimo, separa 10% e viva com 80%. Se vire. Se vire, meu amigo. Não tenho esse dinheiro, não. Você não arranja dinheiro para comprar o tênis, o celular, ou não sei o quê? Então pronto, 10 é do Senhor. Dê uma oferta generosa. Para com esse negócio de dar uma oferta de 10 reais. A não ser que você só ganhe um salário mínimo, às vezes a oferta de 10 reais é muito dinheiro, viu, gente? Mas dê uma oferta generosa. Eu tenho um amigo que ele é muito esquematizado. Aí ele falou, já sei, eu vou dar 15%. Porque 10 é o dízimo, 5 é a oferta. Eu disse, se for assim com você, fique à vontade. Se Deus lhe deu essa paz, tem gente que entrega mais. Sei lá, isso é uma coisa sua e de Deus. Agora você separa o que é de Deus, separa o seu. E se vira com o resto. Porque sempre alguém vai viver com menos do que você e bem. É ou não é? Pronto, daqui a pouco você está com o dinheiro guardado, aleluia. Pastor, pastor, o senhor fala cada coisa. A Bíblia diz que o amor é o dinheiro, a raiz aos males. Você não precisa amar esse dinheiro. Mas também tem gente que odeia o dinheiro. Odeia tanto dinheiro que mal pega já gasta. Você já viu? Aí fica todo encalacrado e bota a culpa em Deus. Irmãos, nós passamos por dificuldades muito mais por ser cabeça dura do que por maldição ou outras coisas desse tipo. E o que importa é não descer da cruz, amém ou não? Fique de pé, vamos orar. Espero que o Senhor tenha falado com você. Senhor, obrigado por tua palavra, onde nós rimos e choramos. Ela nos orienta e às vezes nos bagunça para nos arrumar de novo. Que seja assim, Senhor. Que o Senhor bagunce tudo que está mal arrumado, tudo que está deslocado, tudo que está no lugar errado. Que o Senhor nos ajude pelo teu Espírito, pela tua misericórdia. Tome em tuas mãos as nossas vidas, que nós possamos ser crentes maduros, crentes que buscam viver a cruz, porque é nisso que gloriamos o Senhor aqui embaixo. E muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes somos colocados no meio das trevas para resplandecer a tua luz. Nos dá graça para sermos fiéis, para distribuirmos salvação em meio à perdição. Usa-nos para isso. Nos faz amar esse negócio de cruz. Nos faz amar viver o evangelho. Nos faz amar receber a cruz que o Senhor nos constrange a carregar. Aplica essa palavra nos corações. Arranca a religiosidade. O amor aos métodos. Nós temos que amar o Senhor. Métodos mudam. A tua palavra permanece. Nós queremos ser crentes maduros. Que ame o Senhor. Que leve o evangelho. Que se responsabilize por falar do teu amor, Senhor. Nos constrange essa semana, Senhor. A cuidar dos nossos Natanaéis, cuidar daqueles que o Senhor nos deu nas mãos. O Senhor nos deu nas mãos, Senhor. Nós não queremos ter o sangue dessas pessoas nas nossas mãos. Então nos dá amor a essas pessoas, a essas vidas. Assim como alguém um dia nos apresentou o evangelho. Que nós sejamos comprometidos com isso. Para a glória do teu nome, que o Senhor nos lembre e aplique a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.